Olha quem tá aqui! Família S.A., eu sou o Léo Oliveira, estou aqui com Érica Ribeiro. Olá! Tudo bem? Tudo bem, você? Olá, família. Bem, show deu também. Estamos aqui também com Eduardo Sasso. Olá, sou eu. Minha sombra. Adoro. Voltei dessa vez, eu vou por cima. E temos aqui também, direto da Polônia, Darlan Generoso. Qual é, galera? Beleza? Qual é? Pensei que ele ia falar polonês. Din, dobre, vietu. As únicas palavras que eu sei falar em polonês. Adoro. Pensei que se você ia cantar tiririm, tiririm, você ligou pra mim. Jaciele, Darlan. Jaciele, né? Mais que amigos, Jaciele. Quem não sabe o nome de Friends em polonês. Gente, a gente tá aqui pra dar um recadinho muito rápido para vocês do Spotify. Nós somos os Seriadores Anônimos, né? Já estamos há 9 fucking anos produzindo conteúdo aí nas podosferas, nas internets. Então, a partir de agora, a gente, né, vai estar aqui nessa plataforma maravilhosa. A partir de nossa 10ª temporada do EssaCast e demais produtos que se seguirão. E para quem não conhece, né, acho que é bom a gente dar aquela introdução de quais são os programas que temos a oferecer aqui. Então, Eduardo Sasser, por favor, conte pra gente o que as pessoas podem esperar no principal programa da casa, o EssaCast. Adoro! Para você que quer ficar por dentro das novidades e das séries antigas também, o EssaCast é onde a gente se junta para poder, né, comentar essas séries de uma forma um pouco descontraída, posso dizer despojada. Assim? Despojada. Despojada, exatamente. Ah, né? Uma alternativa pra você que não tem programa de série, que dizem que não tem programa, não tem podcast de série, mas nós estamos aqui. Ou não quer ver a série e você quer saber assim, é uma merda mesmo, ainda bem que eu não vi isso. Aí exatamente. Você... A gente vem aqui e faz serviço de utilidade pública. A gente vê as merdas e conta pra vocês. Mas às vezes tem coisa boa também. Mas é muito tipo difícil. Maniac, que ninguém entendeu. Adoro. Muito bem, ótima explicação. Eu gostaria então que Eric contasse pra gente o que as pessoas podem esperar no Salzinho, esse aleatório podcast mais salgadinho aqui da família. No esse aleatório você pode esperar qualquer coisa. Inicialmente ele dava conselho e receitas com esperma. É, sêmen, que na verdade a.k.a. esperma. Mas também, agora nós estamos trabalhando mais com filmes de heróis, filmes de terror... Filmes de herói, filmes de terror. Pornô. Não, pornô não tá tendo, não, ainda. Já teve de Emanuele. Ah, Emanuele não é pornô, é softcore. Musicais também, né? Fanfic. Musicais, fanfics. É, assim, de tudo. Mas assim, eu acho que o que vai vir, assim, inicialmente aqui, vai ser o quê? Filme de horror e herói. Sei. Filme de terror e de herói, não sei, eu acho, só acho isso. Gente, vale tudo, aleatoriedades, né? Vale até dançar homem com homem, mulher com mulher. Exatamente. E Darlan Generoso, conta pra gente o que é que a gente pode esperar no Sam, o S.A. Maratonas. Então, o S.A. Maratonas, ele é o tipo de programa pra você que não quer apenas ouvir sobre um episódio ou vários episódios de séries diferentes. A gente comenta... uma temporada ou várias temporadas da mesma série e a gente destrincha com o nosso jeitinho muito peculiar e especial, falando muito bem ou falando muito mal, depende do nosso humor da nossa... e da série que a gente viu, da série merecendo, sobre... né? Exato, sobre várias temporadas inteiras. A gente já teve S.A. Maratonas de Verônica Mars, de White People, Orange, já tivemos, Léo? Já tivemos e desistimos, porque, né, tá ótima. Não desistimos, tô esperando o Darlan terminar aí até o fim do ano, rola, né, Darlan? Tá, então, pode ser o próximo, hein, pode ser então, o próximo. Teve de Gilmore Girls, hein, também, o revival e tudo. Teve 13 podcasts de Gilmore Girls, não é pouca coisa. É isso aí. Então, é pra você que gosta de saber da série como um todo, ou da temporada como um todo, então, essa maratona é ótima, você vai curtir bastante. E o programa mais novinho aqui, tá um tempinho em atos também, é o Fofoquintas, onde a gente basicamente pega uma parte do Essa Aleatório, né? E do Erika Smalltalk, finado, agora vivo no Instagram, IGTV. É IGTV, é da IG. E o Fofoquintas a gente fala notícias realmente muito importantes na vida das pessoas, como Noeli, essa mulher linda, né? Isso, recebendo declaração de Sandy. A gente fala sobre o livro de Nádia Rivera, sobre Mãe Léa, Michelle e Becca, sua amiga de Glee, botando o pé na Shakeations. Ariana Grande comendo couve, adoro, saudade da couve. Foi uma coisa boa, a gente teve vários podcasts temáticos, né? A revelação de Henry Cavill como uma POC muito sedenta. Gente, que educativo, um pouco de agride. As pessoas estão chegando. Então é isso, gente, tem programa pra caralho. A gente vai deixar alguns dos últimos, assim, da nossa nona temporada. Talvez os nossos podcasts de terror, pra vocês irem entrando na onda do ASMR. ASMR é maravilhoso. Mas a partir da nossa 10ª temporada e o que vier pra frente dos nossos produtos é que estarão aqui mesmo, com aquela musiquinha de elevador. Se você quiser ir ver com a nossa trilha maravilhosa, vá nos outros agregadores de podcast. Se você não conhece, né, tem um monte aí. Tem da Apple, tem do Android, tem de Nokia, Windows Phone. Windows Phone is dead. Não pode atender essa ligação, ele está morto. Então se divirta, se você gosta de série, se você gosta de conselho, você vai no Feed Irmão, sai de Noir. Se você gosta de filme de herói, de horror, de receitas com sêmen, de Henry Cavill sedenta, você fique ligadinho aqui, virão muitos programas legais. Então muito obrigado a minha holding por estar aqui dando essa notícia, e muito obrigado a você por ouvir essa mensagem tão edificante. Essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos.